Είμαι στο λίγο να τραπεζίσω να την κοντρολίσω. pode ficar no solo. Vai chamar agora, Sérgio. 5206, localizado ali no Monte Cristo, Nova Iorque. Bravo Angel, presente direto de Valença, suba até 2.000 pés. Ajuste Salvador 1012. Fala informação. Tráfego, posição de 1 hora, 2.000 milhas, Rosa OS. Passando do teste para 2012, 430. Cada um acha que eu tenho um ponto de mais autorizado, o pouso que está no assassinato já não é 0 graus, eu vou te falar. Eu já vou te falar, eu já vou te falar, eu já confia apenas o setor que faz o nome do bairro da minha velocidade, eu não estou recebendo modo chave. Agora que eu recebo o modo alfa, eu recebo o modo chave. Agora que eu não estou recebendo nenhum modo alfa. Boa tarde, Salvador. O Brown, you want to do it, mais dois. Salvador, de volta, eu like to do this, Maui. Up you go, sir. Controle no setor, efetuar um CGR no capítulo grande. O avião 07 tem potência livre, chame o transportador. Direto para o que dá para 4.000 pés. Road departure, vamos passar o Oscar Gold, Sierra, runway 10, runway departure. Batendo o Oscar Gold, Sierra, radio contact departure, 5.000 Celsius, 6.000 pés, level 100, via nome de passe. Without restriction to flight level 100, via nome de passe. I'm going to park off the other side. The information says it's 5 miles southwest bound 500 feet, exercise 35 miles from there. Knowledge, sir. I'll go there. Alguém no 25 do final 1400. tráfego agora acionado no limite da área de Camaçari, na área proibida de Camaçari, e existe a área de Camaçari que é do leste, é forte e livre no setor. Verifique o seu telefone, já que o modo alfa tem oscilado durante o sobrevoo e não tem como monitorar se tem sauna na área de Camaçari. Passando ao Thiago Sierra, em 3 Oxygen, Keep us to your left side, due to traffic at position of 3 o'clock, 7 miles southwestbound, passing flight level 120 to 4,000 feet, Denver 194. Sierra, copy. Papapapá, Charlie, Sierra, Romeo, controle. Thank you. 7 pouso na RMA por conta e risco. Reporte quando você falou para o outro lado. O vento não é aeródromo 0900, 0129. Seja azul 4207, informa o traço da sua esquerda, mantendo o 510, não intercepte. Em segundo traço adicional, à sua direita, decolando na cabeça auxiliar, também não intercepte. Traço do dia avistado, autorizado pouso no 0, 090 graus, 129, azul 4207. Eu vou usar no 0, azul 4207. Então, gosto, golfitango, decolando 04, fechando o controle, 2018, por favor. Fechando o 8, nós estamos voltando, tá ligado? Romeu, Romeu, Romeu Lima, pra Maracás. Eu saí de Arthur 1, que já foi 3.010, eu presento direto lá. Autorizado a chegada para a Mediona. Para informação, segue o tráfego 12 horas, 11 milhas, mesmo rolo de chão, passando no Virgão 50, para o 050, o tipo é 2320 da tarde. Mas vamos fazer o que vai vir agora para essa tarde. Para 2609, deixa para mim de 2500 para tocar. Mais um lance para a gente torna na noite do final 9:50. Confirmando, vai manter 506 no presente, setor desse sobrevoo, será que vai uma represa, Joanes, é isso? Positivo, está seguindo o curso do Rio Joanes. Gente, vai após o sobrevoo, sabe qual o próximo do sobrevoo, prossegue retorno para Salvador. Gente, teremos retorno para RMA então. Gente, vai manter essa escuta, qualquer tipo de solicitação, mantendo essa frequência, viu? Positivo, escuta para uma rede, não tem alguma. Azul 4207, solo 0612, vai pra via Eco ou Golf, informa que a Foxtrot se encontra fechada devido a obras. Solo 07, boa. Solo 07, já controlado na IMA? Gente, prossegue, não tem tráfego. Informar, reporte final do gráfico. Passa 12 horas, 3,6 milhas, rumo oeste, passando 3.307 para 4.010, tipo Charlie 208. Deixa eu manter a 5.010, com 3.740. Take a 3-6-1-2-5-6-9-4-5, it's an 1-2-6-6-9-8-5. Thank you. Oscar do Serra, last 2 miles, north of Salvador VOI, low to 17 meters. For information on the land service, the pickup is coming to 125 with my drill height. He's heading for 126 with my feet. Sou 2000, voando nessa direto da 35. desça para nível de voo 050, tráfego vertical. Para o fundo 2, completa a edição 1 no 8-0.